vou chamar assim. Vou te amar assim. Me perco em mim, me encontro só no teu olhar. Vou te amar assim. Eu não tenho fim, tudo em mim só quer te encontrar. E eu nem sei explicar. Essa paz quer te abraçar. Essa loucura boa de ter pra mim. Por te amar assim, sou mais forte do que eu já fui. Por te amar assim, sou coragem, sou céu, sou luz. E se um dia o mundo inteiro desabar, por te amar assim eu vou ficar, eu vou lutar por nós dois. Por te amar assim, sonho sem dormir, acordo com você no coração. Por te amar assim, é como existir num lugar além da razão. E eu só sei te querer, em cada gesto e cada amanhecer. Essa loucura boa de te ter pra mim. Por te amar assim, sou mais forte do que eu já fui. Por te amar assim, sou coragem, sou céu, sou luz. E se um dia o mundo inteiro desabar, por te amar assim eu vou ficar, eu vou lutar por nós dois. É que nada pode nos separar. Teu amor é o que me faz respirar. E eu só sei ser feliz por te amar assim. Por te amar assim, sou mais forte do que eu já fui. Por te amar assim, sou coragem, sou céu, sou luz. E se um dia o mundo inteiro desabar, por te amar assim eu vou ficar, eu vou lutar por nós dois. Eu vou lutar por nós dois assim. Amar assim.